Sabíamos que íamos defrontar uma boa equipa, uma das melhores equipas deste campeonato, uma equipa muito bem organizada. Penso que foi um jogo repartido, um jogo equilibrado, com poucas oportunidades de golo, e nos 90 minutos penso que o resultado é justo. O jogo nunca se partiu, foi sempre um jogo muito a meio campo. Sim, poderia, a forma de desbloquear se calhar o jogo era ver um golo, mas como lhe disse também não houve muitas situações de perigo em ambas as balizas, por isso penso que se ajusta aquilo que se passou aqui. O empate acaba por ser um resultado positivo? Não, para nós não, porque nós sabemos que precisamos de pontos, de amelhar o máximo de pontos possível para sair da situação que estamos. Também sabemos que na primeira fase o importante é amelhar o máximo número de pontos, porque depois vai partir o campeonato, e jogando em casa claramente que temos a obrigação de ganhar, mas não conseguindo e não ganhar, penso que pronto, e também atendendo ao valor do adversário, penso que foi um resultado que se aceita para nós.